Olá e bem-vindos a mais um episódio do The Pool Podcast. O meu nome é Kai Rocha e neste episódio 7 eu trago como convidado o Tiago Patel. O Tiago é dono de uma empresa que tem o seu nome, gera uma equipa de treinadores de cães. É uma empresa que também tem, por exemplo, a modalidade de ATL, portanto, digamos uma escolinha para cães ou até um ateliê de tempos livres para cães. E vamos falar sobre o que é que implica treinar um cão, o porquê dele se intitular como comportamentalista e não um treinador, e vamos também falar um bocado do seu percurso enquanto ele estudava engenharia zootécnica e o seu medo de cães quando ele era criança. Vamos falar então sobre muitos temas. E também fico já avisado que, falando de gado e de animais, pois, vamos falar um bocadinho de fezes. Portanto, não se admirem. É preciso às vezes sujar um bocadinho as mãos para pôr o trabalho na ordem do dia. Espero que gostem e até já! Tiago, queres-me contar um bocadinho o que é que tu fazes agora? Sim, sou proprietário e diretor técnico de uma empresa que é a Tiago Patel, que é uma equipa. Que é o teu nome? Que é o meu nome, sim. Que é o meu nome. Porque tem a ver com a minha filosofia, ou seja, é a filosofia que o Tiago, através da sua experiência, foi moldando. E, de facto, é uma metodologia diferente do habitual, não querendo fazer do habitual um papão, mas é, de facto, um bocadinho diferente do habitual. E então decidimos, a certa altura, de chamar isso, porque não, o nosso nome. Se há Fátima Lopes, também pode haver Tiago Patel. Tiago Patel tornou-se uma marca de uma forma, de uma filosofia de olhar os cães ou de estar com os cães. Mas sim, faço isso, sou diretor técnico, é uma equipa. É uma equipa, então, que o que é que faz? Ou seja, basicamente, eu comecei, no início, começou só o Tiago, não é? E comecei, precisava de pessoas que começassem a ajudar. O trabalho começou a aumentar, felizmente, então precisava de pessoas. E eu comecei a tentar arranjar pessoal para a minha equipa e vem sempre a decisão. Vou buscar pessoas que já tenham formação ou pessoas que não tenham formação. Porque as pessoas com formação vinham cheias de vícios, muito, muito quadradinhas, né? Até na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Né? Ou seja, obrigava-me a desformatá-las e a voltar a formatar. E então comecei a criar uma forma de arranjar pessoas que sejam interessadas neste mundo dos cães, que as pessoas que sejam interessadas no comportamento, sejam interessadas na interação entre os cães, em ver coisas muito mais subtis do que simplesmente teres o teu ego aumentado porque consegues que o cão faça aquilo que tu queres. Okay. Entender? Ou seja, okay. Pronto, então, que acontece muito. Acontece muito. Nesta área, então, é ao pontapé. Às vezes tu vês... Aliás, uma das coisas que eu via nas pessoas que vinham com formações nesta área, acontecia muito, era... Eles queriam rapidamente protagonismo. Eles querem rapidamente alguma forma de dizer que eu consigo controlar a situação, mais do que ver a essência do cão. Ou seja, claro que se tu... Para mim é óbvio, se tu conseguires perceber a essência do cão no seu mais puro estado, na sua forma mais básica, tu consegues fazer tudo. Se me disserem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não trabalho cães de caça. Não gosto de caça, não é uma coisa que não... Não te apela. Não apela. Mas se me disseres, olha, consegues montar um cão de caça a brincar. Quer dizer, conheço todo o que é, ou o que achamos que é, como é que o cão aprende, e a partir de ensino o que eu quiser. Portanto, o que normalmente se faz é... Eu quero treinar um cão de caça, então eu próprio vou mostrar que consigo dobrar o cão para que ele caça. Mas sem perceber as bases das bases. O que é o cão? Isto é a base das bases. O que é um cão? Não me interessa a mim. Outra, clássico. Eu tenho um cão que é campeão Eu tenho um campeão nacional de agility. Mas não posso ir ao parque com ele, porque ele manda-se a todos os cães. Isto acontece. Acontece e é mais vulgar do que parece. Então, alguma coisa está mal. Eu prefiro ter um cão que seja um... Isto é a mesma coisa que eu dizer. Tenho uma criança que foi... Ou ter um homem que é prémio Nobel. Tipo, John Nash. É prémio Nobel. Mas tem uma doença mental. Tem esquizofrenia paranoica. Então, o que é que me interessa mais? Ser valorizado por ganhar algo que quer que seja? Ou ter um indivíduo equilibrado e que saiba estar em sociedade? Pronto, então começamos. Eu, para mim, qualquer base de trabalho com os cães começa por criar um indivíduo que seja estável e em sociedade, seja equilibrado. Pronto, e a partir daí criar campeões. Voltando então um bocadinho aonde estávamos. Sim. Eu vinha, muitas pessoas vinham pré-programadas a este nível. Ou seja, eu quero ser o treinador, eu quero ser o melhor do mundo. Isto é um clássico. Quero ser o melhor treinador do mundo. Querer ser o melhor treinador do mundo é coisa de pessoa pouco experiente. Porque nunca há isso. Quer dizer, uma pessoa que tem a mínima experiência nos cães sabe que é impossível ter o melhor treinador do mundo. Impossível. Sim. Porque vais ser o melhor treinador para este tipo de cão. Para esta atividade. Pode ser, de facto. Eu sou o melhor, ou subjetivamente, vou tentar dizer que sou o melhor a este nível. Ou sou um dos melhores deste nível. Mas não sou, não outro. Portanto, o melhor treinador do mundo é uma coisa completamente infantil, às vezes, dizer. Pronto. Então, peguei em pessoas que gostavam de comportamento, juntei-as e disse, não, vou programá-las desde o zero, a partir da minha filosofia. Ok, então a tua equipa foi formada toda, por ti. Toda. Sim, sim. Então, mas primeiro, antes de mais nada, o Tiago em si, não a equipa, o que é que tu estudaste, por exemplo? Engenharia de produção animal. Para quem conhece engenharia de produção animal, é a mesma coisa que engenharia de zootécnica, só que um politécnico. Mais importante. E a seguir, aliás, eu quando estava a tirar o curso, já estava a tirar cursos de cães. Curso de superior, já estava a tirar cursos dos cães. Por isso é que treino cães há tanto tempo, porque já estava na faculdade e já estava... Como é que tu decidiste que... Vou treinar cães. Muito fácil. Gostavas de cães? Não. Então. Então vou-te contar a história assim rapidamente. O Tiago tinha medo de cães. Medo, pavor, pânico. Daqueles miúdos que estão no parque, cheiram. Há um cão que olha para mim e eu corria, subia à primeira pessoa que estivesse ao pé de mim, trepava-lhe pelas pernas acima. Porquê? Mas como é que tinha medo? Tiveste algum trauma? Não tive trauma nenhum. Tive uma avó que... Não gostava de cães e então... E nem é não gostar. É proteger as crianças... Sabes que há muitas pessoas hoje em dia que eu consigo familiarizar-me com elas, principalmente crianças, que não lhes aconteceu nada e têm medo de criança, têm medo de cães. E como é que surge esse medo de cães? É tão simples como tens uma avó, tens uma mãe que diz comentários do género, olha, tens que mexer-te no cão, vai lá lavar as mãos rápido. Olha, cuidado, tens de perguntar primeiro. Olha que pode ter pulgas. Olha que o cão está sujo. Olha que... Não mexas assim no cão. E a criança não pensa... Portanto, uma criança que tem aquela curiosidade normal das crianças, começa a olhar para o cão. Pois o erro não é a forma como eu abordo o cão, o erro está no próprio cão. Então começa o medo. E provavelmente o Tiago foi uma coisa dessas. Só que depois vem o teu... qualquer coisa cá dentro. Quer dizer, eu tinha 5 anos, olhava para os cães, tinha medo deles, mas queria me aproximar deles. Mas tinha medo deles, mas pânico. Okay, mas pânico. E então o meu pai trabalhava na Brisa... Trabalhou durante muito tempo na Brisa e a Brisa trabalhava, tinha departamentos junto a GNR. Sim. A BT e a Brisa estavam sempre, a BT, quer dizer, a Brigada de Trânsito e a Brisa estavam sempre juntos. E sempre, em todos os destacamentos da GNR, havia sempre um pastor alemão. Sempre. Que não era nada da polícia, simplesmente estava lá. Sim. E havia um que era o Brigadeiro. O Brigadeiro era um pastor alemão que era assim um bocadinho impulsivo. Hoje em dia eu dizia que era excessivamente excitado, um bocadinho impulsivo, com reações um bocadinho brutas. E é um pastor alemão, é grande. E então, eu quando o brigadeiro não estava, eu começava a mandar pinhadas chamar o brigadeiro. Quando o brigadeiro aparecia, eu trapava os pinheiros. Houve um dia que o brigadeiro apareceu-me atrás, sem se eu dar conta. Corri à frente do brigadeiro, os sapatos caíam, as meias caíam e eu continuava a correr, sem parar. Continuei a correr, sem parar, e depois tiveram que ir buscar. O bom do brigadeiro agarrou um dos meus sapatos, vou para a casota, chegaram-me com o meu sapato todo babado. Okay. O que aconteceu entretanto? O brigadeiro fugiu. E estava tudo bem. Portanto, estamos a falar, eu tinha 5 anos ou 6 anos. O brigadeiro fugiu. E quando o brigadeiro fugiu, qualquer coisa a mim acendeu-se. Não aproveitei o brigadeiro suficiente, porque eu tinha aquela curiosidade. Era um amigo que eu tinha medo, mas tinha medo. E então o brigadeiro fugiu. E quando o brigadeiro reapareceu, já tinha passado 7 ou 8 anos. Já tinha uma outra idade. Portanto, ele tinha 7 ou 8 anos. Portanto, eu tinha 5, mas devem ter sido uns 3 ou 4 anos depois. Apareceu, mas já estava assim muito velhinho. Dizem que foi alguém que eu apanhei e pôs uma corrente. E depois o cão ficou lá. Depois o cão chegou a morrer outra vez lá. Morreu lá na BT. Só que eu já tinha outra estrutura e então já não reagia por impulso e comecei a chegar sozinho ao pé do brigadeiro. Sem ninguém me obrigar, sem ninguém nada. Pronto. E aquilo despertou em mim qualquer coisa. Eu queria compreender os cães. E era muito novo. Eu era muito novinho. Queria, de facto, compreender os cães. E comecei logo ali, portanto, 5, 8, exatamente 10, 12 anos. Já com 10, 12 anos já estava a comprar todos aqueles manuaizinhos. Na altura era super difícil comprar livros sobre essa área, e então comprava aqueles manuais como treinar o cão. E como, então era um miúdo de 10, 12 anos a ler aqueles livrinhos todos, não sei o quê, sem ter cão. E comecei a ter os animais, todos e mais alguns, tive todos os animais e mais alguns, em que todos eles tentavam treinar. Claro, sem sucesso, porque a minha mãe não me deixava ter cão. Tentei treinar uma iguana, tentei treinar tartarugas terrestres, testículo greaca, que é. Quer dizer, mas, por exemplo, há mães que não deixam ter répteis. Não, a minha deixava tudo. Pior. Olha, eu fiquei a fazer uma coisa à minha mãe, a minha mãe tinha pânico de ratos. Então, se a minha mãe tinha pânico de ratos, eu fui comprar 5 hamsters. Comprei 5 hamsters, que é para ela perder o medo aos ratos. Disse-lhes que era um esquilo, e ela acreditou, porque eram hamsters russos, portanto, tem uma risquinha, então aquilo parecia assim, nem parece tanto, não é assim tão assustador. Então disse, olha, isso é um esquilo, não é um rato e tal. E ela, pronto, lá deixou. Treinei ratos, ela treinei... Ela ainda hoje sabe que é um rato. Sabe. Ela depois soube. Só que eu tenho pavor a gaiolas. Pavor a gaiolas. Faz-me uma confusão desgraçada, sempre me fez. E então o que é que eu fazia? Comprei rede, eu e o meu pai, nisso éramos com pinchas. E então a sala passava a ser um parque de diversões de hamsters. Então, era um bocadinho... Era engraçado. E então tínhamos a sala inteira para os hamsters e pronto. Depois dava uma trabalheira a limpar aquilo e tudo mais, como é óbvio. Pronto. Claro, quando chego ao meu primeiro cão, eu já tinha 17 anos, ou que era. Quando chego ao meu primeiro cão, já eu tinha uma base e uma sensibilidade diferente. Quer dizer, não foi um impulso. Foi algo que eu já vinha a maturar há muito tempo. Eu próprio fui atrás disso, não estive à espera de nada. Pronto, e entretanto, tive o meu primeiro cão, fiz imensas neiras, como toda a gente faz. Estamos a falar isto. Portanto, eu tenho 32. Isto foi. Treino cães profissionalmente há 12 anos e qualquer coisa, até 13 anos. E portanto, a Matilde morreu agora com 16 anos. 6 anos, portanto, me foi o ano passado. Foi o meu primeiro cão. E portanto, nessa altura, comecei depois, entretanto, entrei para a faculdade, então ela ficou, ainda cheguei a fazer uns treinos com ela naquelas escolas manhosas, em que. Esquece. Já vamos a isso, assim. A Matilde, cheguei a fazer isso, depois fui atrás dessa. Comecei a tirar produção animal, que na altura não fazia ideia porque é que queria para produção animal. Queria veterinária, depois. Estudei aqui, também não era fácil tirar as notas aqui, como não é tão fácil tirar as notas aqui como se calhar era mais... Era um colégio exigente. Era muito exigente, e então não conseguia ter médias para veterinária. Também não, ainda bem que não fui para veterinária, que não era nada disso que eu queria. E eu lembro-me que o meu diretor turma disse-me, ó Tiago, eu acho que tu eras talhado para ir para uma coisa que é engenharia isotécnica. Eu, engenharia isotécnica é isso, engenharia isotécnica. O que é que a engenharia isotécnica faz? Repara, isto fala alguém. É que engenharia é uma coisa tipo máquina, depois zoom. Mas é que é exatamente isso. É exatamente isso. As máquinas do zoom. Exatamente. É que a engenharia zootécnica não tem nada a ver com amantes de animais. Tu olhas para o animal exatamente como uma pequena máquina de produção. Em que afinas, basicamente aquilo é exatamente como se fosse uma engenharia. Tem a fase de engenharia porque tens matemática e física na faculdade. Porque tens tecnologia de materiais e construções para fazer as coisas dos animais, as instalações. Mas a parte mais interessante da engenharia isotécnica é que tu olhas para o animal, tal e qual como olhas para uma maquininha, em que diz, olha, por exemplo, num carro, tens que pôr gasolina, e se puseres gasolina com mais X octanas, ela vai andar mais, mas até um limite de 100 octanas, porque senão o motor pode explodir ou aquecer muito, e tens que pôr um radiador novo, o animal olha-se dessa forma. E repare que eu comecei a ter aquilo, adorei aquilo, mas adorei pelas bases de treinar que tinha e pelo ensinou-me a saber levar o animal até ao limite. Eu consigo, hoje em dia, tenho um background de saber puxar, por exemplo, as reações dos cães e tudo mais, e não olho para aquilo e dizer, ah, isto tem proteína, faz bem. Não. Eu olho daquilo desta forma. Olha, eu sei que a origem desta proteína vai gerar mais trabalho de resistência, ou vai gerar mais trabalho de força, ou vai gerar mais... Pronto, e a engenharia isotécnica é isso que faz. Só que o problema é que depois eu afastei-me um bocadinho dos cães nessa altura. A maior primeira foi gado. Porque fiquei apaixonado pelas vacas. Salve seja. Ouvi dizer que tem muita personalidade, portanto não me. É espetacular, não estás a perceber. Olha, Para teres uma ideia, lá está, a base de treino voltou aí. Quem é comportamentalista, nasce comportamentalista. Eu acho que nasce comportamentalista. E então, tu olhas para pormenores, são pessoas mais muito observadoras, gostam de... A palavra é feia, mas a verdade é que gostam de manipular a situação. Isso é basicamente o que tu fazes, é manipular uma situação, dizer motivar para. Ok, uma motivação é uma manipulação. É uma manipulação, exatamente. Apenas até o consolar uma pessoa é uma manipulação. É exatamente. Sim. As pessoas dizem, ai, esta palavra é muito assustadora, não? É o que é. É uma manipulação. E então tinha lá uma vaca que era 301. A 301 foi uma vaca que quando eu entrei, eu não sei se vocês, eu tirei em Santarém, e em Santarém as praias são um bocado duras. Então, vinha um menino de Lisboa, que chegou lá o primeiro dia a Santarém, e foi literalmente enfiado no esterco. Mas, quando eu digo que é enfiado no esterco, é, vocês não têm ideia, é, eu cheguei lá o primeiro dia, inscrevi-me, e estava a correr uma coisa que se chamava rally, o rally, não sei o que é, não é lá rally tasca, mas o rally corral, uma coisa qualquer assim. Basicamente, é um rally que tu vais atado pelos atacadores, como outras muitas paradas, só que em vez de tu estás a fazer coisinhas porcas, tipo põe-te um ovo na cabeça, isso é o menor dos nossos problemas. Manitreira, para terminar, Manitreira é um sítio onde se guarda o esturume. E o esturume fica ali a curtir. Então tem um cheiro um bocadinho... Sim, nauseabundo. Nauseabundo. E está cheio de larvas de moscas, e está cheio de porcarias, todas porcarias mais ou menos. Então... São capazes. Ela diz assim, não, agora tens de te enfiar ali dentro da cintura. Mas isto, há muita crise em relação à praxe. Mas a verdade, Kai, é o seguinte. Quem quer estar na produção animal tem que se conseguir sujeitar a este tipo de coisas. Porque vai-te acontecer. Porque tu, um patrão, vai-te dizer, vai-te pedir para tu enfiar-te dentro de uma fossa onde estão há porcos que caíram naquela fossa cética durante dois dias. Está com uma podridão nojenta. E tu vais ter que lidar com isso no dia-a-dia. Claro que não tem que ser assim, devia-se ter preparado a pessoa psicologicamente, mas é quase como um choque. Para mim, que vinha de Lisboa todo, pipi, para mim aquilo foi um choque positivo. Mas a 301 tinha nascido uma semana antes. E a 301 teve logo uma ligação muito emocional comigo, porque ela... Estamos sempre a rir e a gozar com as pessoas, são gozão por natureza. E então estava a gozar com um dos parentes. A frase não deixa de uma brincadeira. Gozar com veteranos nunca acaba bem. Nunca calha bem. Nunca, ainda para mais quando a avó está metida ao barulho. E então a 301 fez um belo de um cocó e eu estava-me a rir dele e ele não vai de modas. Vais pegar naquilo, vais pôr na cabeça. E eu, não vou. Acho que eu estou a mandar. Estou um pouco orgulhoso. Espetei aquela porcaria na cabeça e decorei o brinco dela e a 301. Sim. Aquela vaca acompanha-me durante o curso. E em Santarém os alunos são muito dados à prática, se fazem muita prática, há muito trabalho prático, aliás, o melhor da produção animal em relação à engenharia zootécnica é que a engenharia zootécnica vive muito da teoria, há muita teoria, é muito mais forte em termos teóricos, mas em termos práticos se calhar não conseguem distinguir uma cabra de uma ovelha, e há de facto cabras que parecem ovelhas. E ali em Santarém, não. Só que era na hora da aula, era na hora da aula. Mas depois eu sentia que havia um desfasamento. Quer dizer, imagina. Havia um senhor que tratava das vacas. Fazia a ordenha e depois os senhores... As vacas deixavam ali. Então, elas tinham um cocó nas camas dela. Ou seja, onde elas estão. Tinham um cocó que chegavam ao nosso joelho. E eu achava que aquilo era impensável. Na escola, então fui à direção e sei. Eu te proponho, eu depois das aulas venho aqui limpar isto. Ou seja, então, voluntariaste-te a ti, não te foste queixar, disse não, que era uma vergonha. Não. Não, eu fui lá e disse, e então, eu vinha para Lisboa todos os dias, saía das aulas às 5, das 5 às 7 estava lá a apanhar esterco. A apanhar esterco. O que é que isto fez? O que é que eu queria? Queria lidar com as vacas. Sim. Juntei, éramos três, depois era eu e mais dois colegas, começámos nesta coisa, só que um deles continuou sempre comigo até ao fim, só que ia para a parte da ordenha. Não ficava ali a apanhar um cocó. E eu queria lidar com as vacas. Não queria... Não, a ordem um pouco me interessava. Interessava-me era lidar com as vacas em si. Nem era o cocó. Eu levava cenouras no bolso. Isto tudo secreto. Ninguém sabia nada disso. Eu levava cenouras no bolso e chamava a 301 uma cenoura. 301 uma cenoura. A 301, pouco tempo depois, era uma vaca já por si só. Já era um indivíduo que era muito dado. E então começou. Era só eu aparecer e a 301 dududum, claro. Base de condicionamento clássico. O teatro significa cenoura, então pronto. E eles são hiper inteligentes. Portanto, aliás, todos os animais de produção, e Vou tentar depois saltar rapidamente para o segundo animal, mas pronto. A 301, houve um dia que ela, as vacas em si ficam com mais cadelas, ficam um bocado histéricas. Exato. E dão-se amarradinhas e tal, com um bicho de 400 kg amarradinhas. Exato. Não é propriamente fácil. E então ficam assim um bocadinho perigosas nessa altura, porque correm por todo lado. Então, houve um dia que estava a limpar e ela já tinha dado, já tinha parido uma filha. E a filha, não me lembro já do nome, nós falamos em números para não dar... Porque ela não ia ter que morrer. Ah, claro. Sim. Nós sabemos que íamos morrer, que ela ia morrer e, portanto, é mais fácil ser um número do que ser um nome. E a 301 morreu um ano depois de eu me ir embora de Santarém, teve uma mastite, teve de ser. Teve, é um problema, então, nem mais produção, não se olha a meios. É uma mastite, é caro, de curar, não é? Ou é incurável, é uma mastite incurável, então é, vai para refúgio ou abate. E então a filha ficou lá, mas enquanto a 300 estava lá, teve uma ninhada, teve a primeira ninhada, teve uma filha que teve exatamente a mesma característica de personalidade dela, ou seja, era muito mudada às pessoas. Teve a primeira vez o Sil. Então, eu quando a 301 estava com o Sil, não podia ir lá porque ela era um bocadinho histérica para cima de mim, principalmente, ou das pessoas que lidavam mais com ela. Sim. A filha era exatamente igual. Comecei a limpar o sítio onde estavam as novilhas, ou seja, que é uma vaca um bocadinho mais, sim, adulta, um bezerro um bocadinho mais adulto, até que houve um dia que estava a limpar e aquela desgraçada saltou-me para cima e quase que me migalhou em cima dela. Então eu disse nisto, não, vamos ter que ter mais calma nisto. E então as vacas, isso juntando também com a nossa política que existe de leiteira e tal, disse, não, eu queria seguir vacas, mas depois deixei, segui fui para os porcos, não, vou se calhar seguir porcos, isto sempre com os cães, sim, os cães em paralelo. Os cães estava sempre, porque eu na altura também competia com os meus cães, portanto, eles iam para a favela, eu era conhecido, o rapaz estava sempre com os cães atrás, iam no carro comigo, eu ia para os intervalos, vinha fazer os treinos dos cães, voltava para o carro, ia para a aula, havia professores que deixavam-me entrar às vezes com o cão, eram raros, mas de facto às vezes deixavam. Mas então fui para os porcos, rapidamente saí, porque aquilo era uma violência pegada. Pois. Os porcos acho apesar é, de dizerem que são também muito inteligentes, é, não é? São então dos mais. E o que se faz aos porcos é... Olha, é tão mau que eu tive um semestre de uma cadeira que era suinicultura especial e nunca mais na vida quero ter isto, porque eu não quero lidar com esta normalidade. Isto é pegar numa pessoa, literalmente pegar numa pessoa com esta complexidade, sim, e prenderes para parir. Sim. Prendem os porcos para parir. Ou depois para ser produção para alimento? Sim, mas os animais podem continuar a ser produtivos. E isso é uma coisa que existe. As pessoas não têm... Há um mito muito grande em relação a... Isto é outra discussão, mas... Sim. A biológica em relação ao intensivo. É verdade. E eu acredito nisso. É verdade que há um excesso de população. Portanto, se tudo fosse produção biológica, não havia comida para toda a gente. Então, a comida era demasiado cara. Eu acredito, de facto, nisso. Porque temos, de facto, um excesso de população. Para os recursos que temos. Mas a verdade é que os animais produzem incrivelmente mais quando são bem tratados. E isso não é preciso ser engenheiro para saber isso. Quer dizer, não sou qualquer que percebe. O problema é que os nossos agricultores teimam porque teimam que não há emoção. Quer dizer, e os porcos são os mais maltratados. E a seguir fui para outra área que me fascinou imenso. Foram os frangos. Frangos? Os frangos. Porquê? A avicultura é para um comportamentalista, sim, que é o que eu sou, quer dizer, alguém que olha para os animais dessa forma, muito pragmática. Uhum. Quando estou a olhar para o animal, não estou a olhar tanto. Então, os cães já me passou isso há anos, mas eu não estou a olhar para tão querido, tão fofinho. Eu olho para o que é que ele está a fazer e o que é que ele quer e como é que ele demonstra isso. Uhum. Gosto, fascina-me de facto ver isso. E tu não. O frango também é outro animal inteligente, muito inteligente. Uhum. Aliás, para mim o único animal mais ou menos burrinho que eu conheci, que trabalhei, e talvez se calhar por ignorância minha, é as ovelhas. Tirando isso, as cabras são espertíssimas, mas cabras então são uma loucura. Mas as ovelhas talvez assim. Agora o frango, as pessoas não têm ideia de quão inteligente pode ser um frango. Aliás, eu até digo, eu desafiava as pessoas a procurarem vídeos na internet de um tipo que se chama John Bailey, que é um tipo que foi ele que criou técnicas de condicionamento a animais, e o animal, a peça base que ele usa para se ensinar essas técnicas é um frango ou uma galinha. Sim. E não é por acaso, porque de facto são indivíduos muito, são animais muito espertos, com muito capacidade associativa. Sim. E nós temos aquela ideia de que elas só fazem... Não. O problema, tal e qual como os cães hoje em dia, nós não conhecendo a linguagem, nós temos a ideia de se tratá-los de determinada forma, os frangos é igual. O problema é que nós não conhecemos a linguagem do frango. O que acontece na avicultura? Tens um pavilhão, em média tem 30 mil frangos, normalmente não é muito mais do que isso, nem muito menos do que isso. Uhum. E no meio de 30 mil indivíduos, tu sentas-te lá e começas a ver que em 30 mil há grupos, eles juntam-se por tamanhos, em cada grupo tu vês que há um indivíduo que manda ali e depois vive muito por menores. Por exemplo, enquanto que na suinicultura ou na bovinicultura é tudo muito grande, é tudo muito grande. Eu vou dar não sei quantos quilos de concentrado, que é o que nós chamamos a ração é concentrado composto. Dou concentrado e o animal engorda muito. Nos frangos não. Nos frangos tu tens que medir, é tudo milimétrico. Ou seja, os frangos, 30 mil, tens para produzir estes... Tu não tens ideia. Por exemplo, os frangos não há nada hormonas. Não há hormonas em lado nenhum. São indivíduos geneticamente perfeitos e tão... São tão perfeitos, por exemplo, os pais dos frangos que nós comemos, que nós chamamos a geração F1, que é aquela, são os híbridos, são tão perfeitos geneticamente que podem custar 150 mil euros um frango. Ok. Pois é. As pessoas não têm ideia. Só que são máquinas geneticamente perfeitas e modificadas e aperfeiçoadas. São tratadas com todos os luxos que as pessoas podem pensar. Não se deixam filmar, não se deixam estranhos entrar naqueles pavilhões. É tudo algo almofadado. São 150 mil euros cada frango. Pois. Mas o que é que faz um F1? Só o F1 são linhas puras. Ou seja, tu quando tens um frango, para teres uma ideia, um frango cresce em média em 4 semanas. De pinto para... Sim. Desde que chega ao pavilhão, pinto o dia, até que sai com 2 quilos, em 4 semanas esse processo acabou. E isto em condições ideais. E isto é... Estamos a falar de... Este frango é 4 semanas, tanto seja dentro de um pavilhão, como seja na rua. Ele cresce a mesma velocidade. Se for o pinto dia de uma linha boa, de uma linha genética boa, ele cresce nas mesmas 4 semanas. Okay? Não há cá hormonas, não há cá nada. Claro que isto vale o que vale, porque em termos de carne, em termos de tudo, portanto, outra ideia. O frango do campo não cresce no campo. O frango do campo cresce em aviários como os outros. Igualzinho. Não muda nada, com uma diferença. A estirpe, ou seja, a genética é um bocadinho diferente, então cresce um bocadinho mais devagar, então põe mais gordura. E por isso é que se chama frango do campo, porque é uma estirpe um bocadinho mais rústica. Mas, e então, é um animal perfeito, mas que tu tens de controlar tudo. Horas de luz, os litros de água que ele come, o dele que bebe, os litros de comida que ele come, né, para atingir estas 4 semanas, que é o ideal, okay? Pois, a densidade do bando, ou seja, se no mesmo pavilhão, em vez de pôr 30 mil, metes 50 mil, o crescimento já vai ser mais lento, porque há mais competitividade, há mais stress, há mais tudo. E então, essas subtilezas que parece que não tem nada a ver com o comportamento, mas a subtileza de stress versus produtividade, para mim é o que me fascina. É o que me fascina na avicultura. Pronto. Só que a avicultura... Os cães estiveram sempre em paralelo. Sim. E eu às tantas trabalhava 16 horas por dia para nada. E depois disse, olha, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Houve um episódio também que me marcou um bocadinho. Há um processo antigo que se chamava limpeza dos pavilhões. Ou seja, ias a um criador que era um mau criador. Mau criador quer dizer, é um criador que não liga a nenhum, nada, não quer saber de nada. Simplesmente estavam para lá os frangos e eles... E eles crescem e está-se pouco marimbando os litros de água, da ração e tudo mais. E, consecutivamente, isto, o que acontece é que se tu és um mau criador, tu chegas ali às 2 semanas de tempo de vida dos pintos e uns estão muito grandes e outros estão muito pequeninos. E esta pouca homogeneidade dos bandos é das piores sinais que existe na avicultura. Porque são coisas muito técnicas e fáceis de perceber. Os comedores são ajustados conforme o frango vai crescendo e eles vão subindo. Uhum. Se tu tiver no mesmo pavilhão um frango muito grande e um muito pequenino, à medida que vais subindo as linhas, o pequenino já não consegue comer. Então é perdas, é muitas perdas, são perdas grandes. Então o que é que se faz? Perda por perda, porque eles acabam sempre por beber e comer, literalmente pega-se num pau e mata-se estes pintos. Não cresceram. Que não cresceram por culpa do criador. Não é por culpa deles próprios. E se pegassem naqueles pintos todos e dessem a um tipo que tem criação ao ar livre, eles seriam frangos felicíssimos e se calhar cresciam brutalmente. Mas naquele pavilhão não funcionava. E houve um dia, eu, ainda estagiário, fui com um técnico de campo e ele disse, deu-me um pau para a mão. Quase na faculdade ninguém disse isto. Deu-me um pau para a mão e disse, olha, agora temos que abater, temos que fazer uma limpeza. Olha, vai abater tudo. O Tiago vai abater em tudo que seja pintos. Vou-te ligar. Agora imagina, pintos aqueles amarelinhos. Sim. Piu, piu, piu. E tu vê, pá! Ai. Eu vou dizer uma coisa que me perturbou. Isto é... Olha, você vai ter que fazer isto. Se você não faz isto, porquê é que você serve? Você vai ter que fazer... Pronto. Aquela pressão. Aquela pressão. Também pressão, coisa. Mentalidade. Exatamente. Não sim. Faz isto, não és homem. Sim. E então lá cedi aquilo e comecei a bater. Se eu dissesse que ao fim de 5, 6 pancadas, eu já não olhava para aquilo como pintos. Já não eram pintos. Eram extraterrestres que são meus inimigos. E que, ou seja, exatamente a mesma política que existe na guerra. Começaste a vilificá-los. Portanto... Eu comecei basicamente. Eu naquele dia matei 320 e tal pinos. Em 2 horas. Eu não dormi. Os ambientalistas que tiverem ouvido isto devem. Isto faz, mas isto faz, nossa. E eu naquele dia não dormi nada. E para mim aquilo foi um choque. Não foi choque ter feito aquilo especificamente, porque olha, estava feito, a borrada estava feita, não há nada a fazer. Mas houve qualquer coisa em mim que disse, não. Isto não é vida. Eu não vou ter que estar eu a fazer isso. Para um outro tipo, uma segunda vez que me pediram para fazer, e disseram, eu não faço. Despeçam-me, façam o que quiserem. Eu não faço isso. Não faço porque, sucessivamente, eram os mesmos criadores, tinhas que estar sempre a fazer o mesmo processo. E não há regulamentações para isso. Claro que há, isto é proibido. Isto não se pode fazer, mas faz. Não, faz. A inspeção não é assim tão frequente. Não, não, não, é impossível. Estamos a falar, às vezes, criadores. É uma questão de semanas, não é? Portanto, e aquilo que são. Estamos a falar de criadores que são tipos que não têm aqueles pavilhões industriais que se vê, não é nada disso. Às vezes têm umas barracas autênticas que, para. Para dizer, preciso perceber como é que funciona a indústria dos frangos e tal, mas para a integração, ou seja, a empresa que cede os frangos e o apoio técnico e demais. E para o próprio criador, aliás, eu acho que a própria integração não sabe que isto se faz. Eu acho que eles não sabem que isto se faz, mas faz porque é uma perda muito grande para o criador. Imagina, chega às 4 semanas, os frangos têm que sair todos, não há cá só sair metade, é all in, all out. Entram todos ao mesmo tempo, saem todos ao mesmo tempo. No máximo, saem metade do bando, sai hoje, outra metade vai sair amanhã, mas saem todos ao mesmo tempo. Na mesma altura, é impensável este criador estar a dizer, chegou às 4 semanas, eu preciso de um frango com 1,5 kg de peso, isto é, tal, é uma indústria, lá está, é um animal de produção. É um produto. É impensável chegar às 4 semanas e chegar lá uma equipa da PEN e dizer, não, olha, aqui é uns grandes e outros pequeninos, só que estes pequeninos que não podem ir para, porque não têm peso para ser comercializados, não podem ficar lá, mas comeram a ração quase equivalente aos outros. Ou seja, e portanto, para o criador isto é uma perda muito grande. Não quer dizer que, que isto não se faça, sempre se fez. Agora, quando é que repetidamente tu vês sempre o mesmo criador, dá o mesmo problema? Isto é, então foi um choque grande. E eu, pronto, tive lá uns arrufos dentro da própria empresa onde andava e com os técnicos, que eram assim, velha guarda. E então, pronto, disse, olha, isto não é para mim. Portanto, eu... Vou seguir o meu caminho. E já na altura estava nunca deixando os cães. Sim. Foi fácil. Foi muito fácil. Sair dali e depois pensar, olha, vou mando sozinho, continuo sozinho de uma forma mais intensa. Ou então, quer dizer, que é como a maior parte do pessoal faz, só que eu vi os resultados que isso produzia e não são muito bons. Aliás, é um problema das pessoas que começam dentro da área pet em Portugal. A área pet é algo que é uma área muito emocional. E facilmente as pessoas confundem o emocional com o negócio. Com o negócio, com o pragmatismo do negócio, que é necessário. E não é por acaso que tu vês lojas de animais a chamarem-se... Hoje em dia já se vê pouco, mas a loja do Bobby, antigamente havia muito disso. Porque são pessoas que têm pouco conhecimento na área de pet, mas Pronto, depois vão ter com fornecedores. Fornecedores dizem, não, mas eu ajudo a comprar umas coisas. De repente, 2 anos depois, estão na falência. Claro, não sabem o que é que o mercado pede, não sabem o que é que o mercado procura. E então fui e, coincidência das coincidências, no dia que eu saí dessa empresa, vi um anúncio do Monte Navais. Entretanto, já tinha tido algumas entrevistas com outras empresas. Uma delas, não me lembro do Tocão, que é uma empresa que teve agora muito em voga. Ah, sim. Do homem fugir para o Brasil e tal. Exatamente. E que ele falou comigo 2 horas, que eu falei falar com ele 2 horas, e eu saí dali e disse, na altura, a minha namorada, e falei, não estou aí, não gostei sim, muito. Não teve uma boa vibe. Não gostei muito desta forma de olhar a vida. E ele ainda me ligou no dia a seguir para ir ter com ele, não sei onde, seguido. Inventou uma desculpa. Isto foi aquele canil/slash hotel de cães, sim, que depois. De Monsanto, sim. Sim, que teve há pouco tempo, há coisa assim, não acho foi? Que ele, sim, acho que ele. Abandonou os cães, fugiu para o Brasil. Fugiu para o Brasil por uma razão qualquer. Com cães lá. Com cães lá. De outras pessoas. Lá. Sim, sim. Com cães lá. E aliás, mas. Ele já tinha tido outras empresas. Foi, sim. Nunca é um caso. Sim. Assim. Mas sim, era. Mas não, nem. Coincidências, mas não fui. E entretanto, soube do Montes Vendavais, que é um hotel também muito grande, em Tires. Uhum. E na altura, ele estava numa altura de crescimento, e então eu lá no Montes Vendavais foi talvez onde eu tive maior crescimento. A diversos níveis. Primeiro, o contacto com o público, formações de venda, uhum. Portanto, formações de venda, contacto com o público. Eu sou uma pessoa que testa coisas, eu gosto de experimentar. E reparem, eu tinha um sítio onde tinha 90 animais quase constantemente para poder experimentar técnicas, sim, abordagens. Mas tu eras lá, eras que eras? Eu fiquei lá como quem coordenava a parte dos treinos. Ok. Portanto, muita liberdade. Eu sempre tive muita liberdade no Monte Vendavais. Era aquilo que estavas a dizer. Stress e produtividade. Não? Exatamente. É. Tinha liberdade suficiente. Claro que às vezes metia a pata na poça com aqui e ali, como qualquer processo de experimentação, claro, exige. Exige ou acontece. Não exige, mas acontece. Mas experimentei muito e ganhei muito. Se tirando lá milhares, não foi milhares, centenas de ganhos. Uns pagos, outros não pagos, porque também acontecia muito eu rodar. Eu tinha lá um veterinário que tinha que fazer sempre uma ronda matinal. Eu também fazia a ronda dos cães, e havia cães que só de olhar para ele na box tinha que ver, ou não, há aqui qualquer coisa que não. Sim. Que não é. Não, não, há ali qualquer coisa que é um bocadinho desviante. Então, eu chegava a ligar para o dono, só queria fazer treino, fazer uma avaliação na altura, e tal, mas havia donos que não estavam interessados. E eu próprio pegava nele, brincava um bocadinho com o cão, portanto não fazia mal nenhum. Era mal porque o hotel era algo que era um serviço pago, mas eu não fazia nada. Pegava no cão, brincava com o cão, divertia-me com o cão. Para o cão era uma forma dele sair um bocado da boxe e ver outras coisas. E eu de experimentar, sem estar a fazer grandes asneiras, obviamente, quer dizer, não fazia cá experimentações, não todas as experimentações não eram Frankenstein, não é? Sim. Mas experimentar técnicas, abordagens e tal, imagina, tu não podes abordar um cão que é tem uma drive de trabalho, ou seja, uma motivação de trabalho, tu não abordas da mesma forma que um cão que odeia trabalhar. Só que tu, para seres um bom treinador. Ah, está sempre. Exatamente. Okay. Cães que são preguiçosos. São literalmente preguiçosos. São como as pessoas. Tu podes lidar. Tal como as pessoas, tu podes dar um grande ordenado, mas mesmo dando um grande ordenado, aquilo funciona durante um X tempo e depois aquilo deixa de funcionar. Há indivíduos, e aliás, e aqui, fugindo um bocadinho para a conversa, o que é um cão, hoje em dia, cai, uma das coisas que é difícil passar para as pessoas é o que é um cão. O cão é um animal social, gregário, ou seja, vive em grupos, mas que é um animal. Não é humano. Não é humano de quatro patas. Ele, portanto, ele. O Damásio, o António Damásio, o. Sim. Neurocirurgião ou investigador? Sim. Agora não sei, desculpa, António Damásio, se eu tiver de tomar algum nome, mas. Eu não sei se ele ouve o podcast. Pronto. É provável, de certeza que vai ouvir. Mas o António Damásio, ele chama as nossas estruturas anatómicas, exatamente. anatómicas do cérebro como estruturas superiores, ou seja, estruturas que mostram que o nosso cérebro é superior de alguma forma ou tem mais valor, e não é isso que se trata. Nós, de facto, temos características, quer dizer, nós somos um animal muito frágil, não corremos como uma chita, não corremos sequer como um cão, não temos a força de um gorila, nem de um chimpanzé, somos muito frágil, quer dizer, não conseguimos aguentar um friozinho sem nos vestirmos, portanto, somos muito frágil fisicamente, mas temos uma psique muito forte, temos de facto uma inteligência superior à dos outros. O que é que isso faz? Faz com que nós temos consciência do mundo. E isso é a única diferença, do humano para um cão. Ou seja, a consciência, onde tu estás, para onde vais e te rodeia. O cão não. O cão tem exatamente os mesmos, aprende exatamente da mesma forma que nós, com as técnicas exatamente muito parecidas. Quer dizer, quando eu digo iguais, é contextualizando a realidade de cão, a realidade de pessoa. Às vezes eu digo assim, uma criança aprende igual a um cão. E as pessoas dizem, uma parvoíce, às vezes eu fico ofendido quando me dizem isso. Ah, então se aprende igual a um cão, eu não dou biscoitos às crianças. Não tem nada a ver com isso. É os processos de aprendizagem. Portanto, a quem está a ouvir, uma criança aprende igual a um cão, mas é um processo de aprendizagem que é igual. Não é o reforço em si, nem as técnicas que se abordam. É exatamente. Pronto. É as teorias de aprendizagem que se usam. Ou seja, valorizar aquilo que queremos ou ignorar aquilo que não queremos, por exemplo, é a mesma coisa. Agora, de facto, um cão não tem consciência de onde está e o meio que o envolve. Tem uma consciência de grupo. E sempre tem que perceber o que é um cão, é porque é um animal de grupo. E tudo é em função do grupo. Eles não estão a pensar em salvar o mundo. Eles não estão a pensar no aquecimento global, como nós. Sim. Eles não têm essa capacidade de pensar muito mais além. Não estão a pensar com o universo. Nem pensam... Não. É essa estrutura. Exatamente. E não é disso chamá-los burros, nem dizer que nós somos mais inteligentes, mas nós temos uma capacidade de abstração que um cão, na prática, não tem, tirando um ou outro indivíduo. Umas histórias de um Doberman que uma vez uma senhora postou na internet, não sei se aquilo é verdade ou se é mentira, o que é certo é que o vídeo mostrava o cão a pôr objetos e a fazer figuras geométricas no jardim da senhora. Ah. Isto faz-te abanar as bases e dizer assim, pronto. Tenho que ver esse vídeo. Nunca mais consegui encontrar. Mas tenta procurar. Eu aconselho porque de facto, era esse, e havia um outro cão que juntava os peluches todos por ordem de cor e tamanho. E apanhava-os pela casa e ordenava-os. Mas isto já não é muito difícil. Isto já não é muito difícil. Não é tão incomum quanto isso. Por exemplo, nós no nosso hotel. Sim, isso é uma questão de ordem. O do Doberman era um bocadinho mais abstrato. Sim. Pronto. Mas o cão é um animal que pensa em função do grupo. O mais longe que o cão pensa é em função do grupo. Ou seja, a segurança do grupo, o bem-estar do grupo. Dar uma ideia. Nós, no nosso jardim, dois cães não se podem engalear, podem dar à luta, porque nós, enquanto humanos, classificamos aquilo como o cão é mal educado. É assim que os cães falam uns com os outros. É impensável num grupo não haver discussões. Uma das coisas que eu estou sempre a dizer às pessoas, há duas palavras que têm que, de uma vez por todas, deixar de ser tabu em relação aos cães. Uma é punição. Temos que parar com esta doideira. Isto é uma doideira. Os cães e as crianças. Agora não são castigados, não é? Não pode, porque parece que quem fala em castigo está a falar em bater. Quem fala em castigo está a falar em subverter a identidade do próprio indivíduo. Isto é uma parvoíce. Quer dizer, a punição ou o castigo é algo que tem que ser visto como uma. Todos os animais de grupo existe um limite, ou seja. É imposto limites. Os cachorros, quando estão a brincar com um indivíduo mais adulto, logo desde o início, levam chegas para lá. Isto, o cão, ou seja, o adulto é agressivo com o cão mais pequeno. Isto não significa que vais ventral. Mas está por um limite social. Quando... É por medo. Exatamente. Claro. Exatamente. Sim. Exatamente. Já não tenho idade para isto. Exatamente. Então, e tal e qual, como as crianças. Quer dizer, as crianças têm que saber ter limites. E, aliás, têm que saber lidar com a agressividade do outro lado e saber desbloquear aquilo. Isso é uma aprendizagem social também. Hoje em dia não se pode porque, ai meu Deus, porque é muito stress. Eu vejo colegas às vezes a falarem e discutir, quer dizer, discuto com alguns colegas e diziam-me coisas do género, mas estás a pôr o cão sobre o stress. Pois estou a pôr o cão sobre o stress e ele vai aprender com isso. Deus me livre um animal passar por uma fase de educação onde não saiba nunca o que é o stress. Então o que vai acontecer quando aparecer a primeira vez? Entra em pânico. Não pode, tem que ser dado de forma consciente. Agora, nunca confundir castigo, punição, seja lá o que for, seja punição, nós chamamos o estímulo, diminui a frequência do comportamento, nunca confundir isto com violência física. Que é completamente diferente. Quer dizer, é agoniante, é uma coisa, outra palavra que acontece muito, portanto, são dois termos, portanto, a punição e outra é a agressividade. A palavra agressividade, eu digo assim, olha, o seu cão está a ser agressivo, a um dono qualquer, e o dono diz, mas ele não é mau. Mas eu não disse que ele era mau. Eu disse, ele está a ser agressivo. Na sua abordagem, está a ser agressivo. Tal e qual como quando eu estou a falar com alguém e alguém brinca comigo e eu digo, pá, o que é que tu queres, pá? Eu estou a ser agressivo. Eu não estou a matar ninguém. Eu estou a ser agressivo. Estou a pôr um limite. E então, a palavra punição e agressividade surgem sempre muito com um contexto muito carregado negativamente e tem que, uma vez por todas, isto tem que ser desfeito. Porque enquanto que isso for tabu, e reparem, isto tenta seguir o meu... Enquanto nós tratarmos a punição e o tabu e a agressividade como assuntos tabu, eles nunca vão ser discutidos de forma racional e nunca vão ser postos num processo de aprendizagem de uma forma de bom senso, com bom senso e com racionalidade, e vão continuar a ser tabu, não falando neles, quando aparecem, aparecem completamente As pessoas não sabem como é que vão desproporcionais. Exatamente. Não desproporcionais, quer dizer, aparecem depois indivíduos como a internet está carregada, tipos a punirem. Punirem, porque é punições, só que são uma normalidade, uma violência pegada, uma estupidez. Ou, que é uma coisa que acontece muito com colegas meus que só falam em reforço positivo. Os donos, que trabalham com esse tipo de metodologias, ficam sem armas. E quase que se maltratam por... Quer dizer, por exemplo, dando um exemplo. O meu cão, eu quero ver a televisão e o meu cão está-me a saltar para cima e a morder os braços ou a mordiscar-me qualquer coisa. E os donos dizem, ok, eu não posso dizer que não. Repara, uma coisa tão simples. Há de facto pessoas que não, nem o não conseguem dizer porque pensam que estão a fazer alguma coisa de mal ao cão. Eu não lhe posso dar um chega para lá, eu não lhe posso fazer nada. Porque o treinador disse, não, tem que lhe dar biscoitos. Ok, o biscoito é uma fase. Até ele saber o que tem que fazer. Sim. A partir do momento que o cão sabe o que tem que fazer, então nós podemos dizer não, assim não. Claro. E dizemos de facto assim não, olha, assim não. Assim não te dou. Assim, por exemplo, também pode ser. Há para indivíduos que só o facto de nós dizermos assim não dou, ou ignorar, eles também param. Outros sim. Não. Sim, sim. Mas o que faz é que cria uma carga, uma tensão entre o cão e o dono, porque o dono não tem armas, uma coisa. Por exemplo, imagina que a Pepper estava-te a saltar para cima e a roer o braço. Sim. E tu resolvias bem aquilo, dizendo assim, oh Pepper, para com isso. Por exemplo, sim. Foste agressiva, toda a tua postura, até a abordagem foi agressiva, não bateste nela, não fizeste uma violência, deste não chega para lá, tipo, olha, sai daqui. Um bocadinho. Exato, não. Exatamente, emburras um bocadinho e dizes, olha, sim. Para com isso. Só esta linguagem já é agressiva por si só. Tu deixaste ali claro, dizer, olha, foi como se tu fosses cão e fizesse... Pronto, fim de conversa. Sim. Agora, o dono que dizem que não pode fazer isso porque representa muito stress para o cão, o dono vai ficar sem armas. Mas o que acontece? O cão continua a fazer aquilo e a tensão está a crescer, a crescer, a crescer. Quando o dono vai se borrifar no que o treinador lhe disse, a punição vai sair completamente desproporcional e vai berrar, se calhar vai bater ao cão. Isto era completamente desnecessário. Se tivessem dito à pessoa que, não, olha, não há mal nenhum em se zangar com o cão, tipo, de uma forma como se zanga com uma criança. Ninguém diz, olha, tens de zangar com a criança. Ninguém está a pensar em, olha, mas tens de pegar na criança e tirar as calças e dar-lhe palmas ou pegar na palmatória e bater. Ninguém está a dizer isso. Tens de zangar com a criança. É só isso, é natural. E também não se entra num processo de ensinar a zangar. Então, dizemos, pronto, o que a pessoa tem que perceber mais importante do que, porque também nós temos. Agora contextualizando um bocadinho para a espécie humana, da experiência que eu vou tendo, não é por acaso que Milan tem tanto sucesso, é porque as pessoas procuram técnicas punitivas rápidas. É quase que, e eu até desafio as pessoas que estão vão ouvir isto a fazerem uma reflexão sobre isto. De facto, todos nós temos muito mais afeição à punição do que a qualquer tipo de reforço. Nós temos de facto isso. É natural. E não é dizer que bom ou que mal, não é dizer que na espécie humana é má. É aceitar que somos assim. Sim. Porque estar sempre a fazer. Sim. Cansa uma pessoa também. Também cansa. Mas a espécie humana é de facto tem muita afeição à punição. O exemplo mais clássico: eu vou ao jardim, pego num monte de salsichas, O cão ladra para os outros cães. O cão vê um cão, eu chamo e dou-lhe uma salsicha. Ok. E é normalíssimo que donos ao fim de 5, 6 salsichas me digam algo como: isto não funciona. Ok. Ok. Não funciona. Tudo bem, pode não funcionar, de facto, mas ao fim de 5 ou 6 salsichas não funciona. E então, mas o mesmo dono é capaz de me telefonar e dizer: Tiago, o cão ladrou outro cão e deu-lhe uma palmada. E então funcionou? Não. Então o que fez? Dei-lhe outra com mais força. E então funcionou? Não. Dei-lhe bater com mais força. Quer dizer, nós temos uma... É exatamente a mesma coisa. Só que nós, na punição, temos uma tendência natural. E por isso é que é tão perigosa. E aí aceito o discurso de antipunição. Ou seja, aí eu percebo. Porque é, de facto, muito... É um ciclo vicioso. Que é fácil uma pessoa entrar naquele... Pronto. E não é por acaso que o Milan, o César Milan, que é o encantador de cães, o mexicano, que aparece na televisão, tem tanto sucesso, porque ele, de facto, dá... É fácil eu pegar um sapato de sola, dar um biqueiro no fígado do cão e o cão parar. De facto, que é fácil. É fácil. Por exemplo, coleiras elétricas. Eu sou completamente contra o uso de coleiras elétricas ou estranguladoras. O que é que diz de mim, enquanto treinador, seja que animal for, se eu quiser parar um estímulo negativo que eu quero parar, quer dizer, eu quero parar porque o cão para de fazer qualquer coisa, e dou-lhe um choque elétrico, o que é que isso diz de mim enquanto treinador? Justamente nada. Qualquer pessoa faz isso? Sim. Digam-me o que disserem, carregar um botão é fácil. Ai, mas quando é que se carrega no botão é que vem a diferença? Não. Chama-se, tecnicamente nós chamamos isso de partir o cão. Partir o cão é... Tu dizes tantas vezes que não a, a qualquer coisa. Ou seja, tu, o cão cheira o copo, dizes que não. O cão cheira o sofá, dizes que não. O cão cheira o chão, dizes que não. Há tantas, o cão para tudo. Ou seja, ele fica um cepo. Ele sabe que... É mais seguro para ele estar completamente inerte, é mais seguro do que não fazer nada. Porque o facto de não haver qualquer tipo de punição já é por si só é um reforço. Sim. Então entramos naqueles casos de cães que estão completamente hipadicerentes, muito pamonhas, e que as pessoas, a sociedade muitas vezes classifica-os de muito bem educados, mas são cães traumatizados. São indivíduos que estão completamente, não têm opinião, nunca têm nada, não é nada, não têm nada, absolutamente nada, estão vazios. Nós chamamos num desamparo adquirido, que é exatamente isso, é não ter absolutamente nada. Pronto. Mas, quando nós começamos a ver o que aconteceu só há alguns no tempo e no espaço, eu estava a treinar os cães, treinava só, e comecei a ver que havia muitos cães que tinham problemas sociais, que o treino podia ser durante a tua vida toda. Que havia sempre qualquer coisa que faltava. E o que é que falta? O que é que está aqui a faltar? Ah, falta o cão correr. Falta o cão ser mais cão. E então, alguns no tempo e no espaço, nós saímos dos treinos. E saímos dos treinos, quer dizer, deixámos os treinos um bocadinho a 50-50. E começámos a dizer às pessoas, não, vamos tentar cães que não têm vida de cão. Porque o próprio dia-a-dia das pessoas não permite que o cão seja... seja um cão, não seja um, seja tratado como um cão. É uma pessoa que trabalha das 9 às 9, não tem grandes possibilidades, não é? De dar a vida de um cão, de dar ao cão aquilo que ele precisava. E então, começando, então, foi aí que apareceu, mas, e então, começaram a tentar criar um sistema de ATL, que já viu noutros países, na Alemanha e nos Estados Unidos, sempre houve, sempre foi uma coisa super badalada. Porque não aqui em Portugal. Muitos diziam, e ainda muitos dizem, que isto não há dimensão para isso. Mas há, nós somos os países da Europa que mais trabalhamos, mais horas trabalhamos. E, portanto, é mais do que lógico que se as pessoas trabalham muito, então precisa de uma solução para os cães. Então juntamos o útil ao agradável. O cão faz, está a ser tratado como um cão, a ser tratado, entre aspas, está a ser, tem a possibilidade de ser cão, onde corre, brinca, escava, ladra... brinca com outros cães. Ou seja, não é um humano que... Exatamente. E, portanto, lida com o cão e ao mesmo tempo faz exercício, que é tão bom para o estímulo mental e, quer dizer, o estímulo mental para a saúde mental de um animal que é um animal de grupo, não é? Até é bom para nós. É ótimo para nós, quer dizer... Mas é que é igual o que nós fazemos aos cães. É exatamente a mesma coisa que um animal de grupo como nós, basicamente, fosse obrigado... Porque há pessoas que nunca saem de casa, mas uma coisa é uma escolha própria, outra coisa é... Tu seres obrigado a... Quer dizer, eu imagino, eu faço essa as pessoas pensarem se gostariam de estar todos os dias, 14 horas, fechados em casa. Há pessoas que às vezes me dizem assim, não, mas o meu cão vai à rua, ele leva à rua 3 vezes para fazer xixi e cocó. Então, não, não. O cão não vai à rua para fazer xixi e cocó. O cão vai à rua porque faz parte da sua sanidade mental. Imagine você, estou a falar para o outro lado, quem está a ouvir, imagine que vai à rua fazer xixi e cocó e volta para casa porque... Ai, mas ainda há bocado estava a dizer que o cão não é tão abstrato. Exato, não é tão abstrato, mas o nível de complexidade social e de lógica de pensamento é igual, é o mesmo. O cão também aprende, o cão raciocina, o cão associa. E, portanto, o que nós fazemos é um maltrato, é violência, de facto. Só começar com estar 12 horas todos os dias, estar 12 horas em casa. Claro que há, mas eu trabalho, ok, é verdade. Mas há soluções para isso. Já existem muitas soluções para isso. E, de facto, há muitos problemas que são graves. Quando eu digo graves, cães, como já me apareceu, cães a comerem, não é lamberem, não é comerem caudas ou comerem patas. Quando eu digo comer, é comer, trincar vértebras e trincar mesmo, trincar, arrancar caudas. Isso são problemas graves, de mutilações, são muito graves. Isto, de facto, é um nível de stress muito elevado que começa também com uma inatividade desgraçada que existe no mundo dos cães. E, portanto, se há solução para isso, por favor, procurem. Quer dizer, pet sitters há em toda a canto e esquina hoje em dia. Quer dizer, é preciso ter confiança, é verdade, mas não estou a dizer que as pessoas todas façam a ATL, que eu preciso dizer, não são soluções baratas, ou são menos baratas, relativamente até são. Pensando que um pet sitter pode... Um pet sitter por 10 minutos ou meia hora que cobra 10 euros, um ATL por 15 o dia todo, com transporte, é bem mais barato, é verdade, mas eu percebo que para quem quer todos os dias já é bem dispendioso. Mas há outras soluções. Portanto, a realidade hoje em dia dos cães é que nós estamos numa fase que o pet, o mercado de pets está em grande crescimento, até a Nissan já faz carros para cães. Para pets, exatamente, é verdade. Até a Nissan já faz carros para pets, e portanto, isso é porque de alguma forma há mercado para isso. É. Só que é um mercado que está, eu acho que está a seguir uma direção errada em termos de fisiologia, que é o que continuamos a olhar para o cão como um humano de quatro patas. Isto não tem nada a ver com tratar o cão bem ou mal, em termos de alimentação, em termos de cuidados veterinários. Comprem as roupas todas que quiserem para os cães. Comprem a comida mais cara que quiserem. Se quiserem só dar frango, deem só frango. Agora, tratem o cão, na sua essência, na sua base, como um indivíduo. Como cão que tem necessidade. Portanto, é um predador, precisa de correr, precisa de caçar, precisa de escavar, precisa de comer terra, precisa de se magoar enquanto está a correr. Exatamente. É impensável. Olha, estamos numa fase do ano, no período de janeiro a abril, estamos na fase do ano de comer lagartas. É verdade. As lagartas profissionais. Exatamente. As lagartas do pinheiro profissionais. A verdade é que tu vais atrás dos montes e os cães são todos soltos. E não são assim tantos que comem a profissionária. Por acidente, sim, que lá estava a roer um pau e estava lá a pressionar. A verdade é que nós temos cães muito tolos. Tão tolos como quase, eu vou aqui para esta, aos miúdos, que dizem que a alface sai da prateleira do supermercado. Sim. Há cães, de facto, são muito tolos. Não sabem o que é uma silva, enfiam-se para o meio de uma silva como se fosse um lençol lá em casa. E isto também tem uma base de não deixar o cão ter crescido como cão. Porque o cão é um animal natural também, um animal da natureza. Diz-me. Antes de mais nada, explica-me só, como é que tu descreverias então a tua metodologia? O que é que difere a Tiago Patel do bicho tradicional? Sim. O tradicional está a caminhar, quando eu digo tradicional é... A maioria das escolas que se baseiam no conhecimento científico da altura, ok? Uhum. É isso que eu chamo tradicional. Quando eu chamo tradicional, não estou a chamar aquela velha guarda de treinadores, que eu nem sequer considero treinadores, que fazem violência e militarismo. Sim. Não é nada disso. Hoje em dia, a ciência diz o seguinte. Os cães, tem que haver uma ligação entre o que é o cão, a necessidade do cão, versus a lei. Portanto, a lei não nos permite que o cão ande todo solto. O comportamento diz-nos o cão, de facto, tem que andar solto. Uhum. Precisa, não tem que andar no meio da cidade, como é óbvio. Eu estou no meio de Lisboa, não vou deixar o cão correr e saltar pelo meio da Avenida Liberdade. Claro. Mas o cão tem de ter esse espaço para poder soltar a franga, como se costuma dizer. E então a ciência vem hoje mostrar alguns estudos, e os estudos hoje em dia são um bocado decepcionantes, porque sai um estudo, amanhã sai um estudo a dizer exatamente a contrapor este estudo, e depois o outro estudo sai a contrapor mesmo. É uma ciência. Sim. Estamos, hoje em dia estamos assim numa fase um bocadinho um frenzinho. E de facto, mas seguindo alguns autores que são muito conceituados, para eles, os cães, hoje em dia, a melhor metodologia, então vamos, porque a ciência apoia muito o reforço positivo, porque as pessoas conhecem muito bom o reforço positivo, só que o reforço positivo não dá respostas a cães desviantes. Não dá. Quer dizer, dá até um determinado limite. Até um determinado estágio de evolução do comportamento. Mas, quando tu tiras completamente a equação a punição, então o cão vai aprender até determinado ponto. Depois depende de indivíduo para indivíduo, claro. Há cães que, obviamente, não precisam de punição nenhuma e vão lá sozinhos. Há outros, como tu, que tinhas que levar o som da palmada. O som da palmada por si só já era suficiente. Sim. Depois bastou só alguém bater uma palma. Lá está. Portanto, isto também depende, varia muito de indivíduo para indivíduo, sempre. Não é? Qualquer coisa que eu diga varia sempre de indivíduo para indivíduo. Mas quando nós temos. O que é que é sempre? Quando sai a equação, a punição sai da equação, fica com uma limitação em termos de desenvolvimento do cão. Então o que é que o comportamento, a ciência vai dizer? Não. É que temos que aceitar que o cão é assim. Temos que aceitar. Não vamos fazer mais nada. Porque ir para além disto é ir contra o individualismo do cão. Ok, mas isso não é resposta para quem tem um cão que quer assassinar todos os outros à volta. Okay? E há, de facto, cães que querem assassinar os outros à volta. Não estou a falar de causa de agressividade, aquela pessoa que o cão ladra aos outros cães. Não. Estou a falar de casos extremos. Está bem? E então, o que é que eles disseram? Deram a volta ao texto e disseram: não, então os cães devem sempre trabalhar à trela um ao pé dos outros. Então fazem exercícios de contracondicionamento e de sensibilização sistemática em que o cão está sempre à trela e, claro que se trabalha sempre à trela, numa determinada fase. Só que depois o cão precisa de estar no meio do grupo. Então, a diferença é esta. Enquanto nós temos por exemplo, uma autora que é Turides Rogato, do Cinema Passivamente, que ela veio cá a Portugal dizer assim: bem, é uma loucura, os cães nunca devem estar uns ao pé dos outros solos. Isto é uma loucura, não se faz. E tu fica assim: então, mas afinal, o que é isto? Então, mas, é que, repara, ela desrespeita tanto ela pelo positivo, pelo lado positivo, desrespeita tanto ela o cão, como desrespeita o militar que está ali a dizer que o cão tem que ser assim. Portanto, ambos estão no extremo. E esquecem-se, o cão. Ele foi um choque. Quando uma turia de rogado diz uma coisa desta, é um choque. Porque eles nunca se pode ter mais do que 10 cães juntos. Isso é uma loucura. Nunca se faz a minha responsabilidade. Ah, por amor de Deus, então as matilhas que se formam de 30 cães. Como é que isto é? É verdade. É verdade que em 30 cães há mais instabilidade, porque como num grupo de 30 pessoas formam-se mais pequenos grupos. Como voltando um bocadinho atrás aos frangos, em 30 mil vinham muitos grupos. E lá dentro haviam cricas entre eles. Portanto, quanto mais em 30 cães, em 30 pessoas, em qualquer animal gregário, juntas um determinado número e vão formar pequenos grupos ou subgrupos dentro daquele grupo grande, e depois vão criar guerras entre aqueles grupinhos. Mas são coisas que são naturais. Até nas escolas. Não se pode simplesmente dizer: as crianças, se tiverem mais de 30, fazem muito barulho, então não vais pô-las juntas. Não tem proibido. É uma irresponsabilidade pôr mais de 10 crianças juntas. Parvo isso. Gada. Na minha ótica. Isto é mesmo parvo isso. Então, fugir disto. Quer dizer, estava mais perto, é verdade. Estou muito mais perto destas linhas de pensamento dos militares, desta linha militarista, de que tem que mandar e eu é que mando e tem que dominar. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos a abordagem clássica numa primeira fase, à trela, olhar, clique, comida, brinquedo. Só depois temos uma abordagem de pega no cão e mete no grupo. E agora vamos trabalhar coisas completamente diferentes. Em caso da tua Pepper. Vamos ensinar a Pepper a não saltar para cima dos outros e brincar com calma. Pepper, vamos brincar com calma. Pepper, vamos... Isto. Há muitas pessoas que acreditam que isto vem naturalmente com a idade. Mas é mentira. Vem naturalmente com a idade num cão que é excessivamente... excessivamente não. É suficientemente estimulado socialmente. E hoje em dia tens, por causa da tua cadela, que era completamente estovado, ainda é um bocadinho, mas estovado para o bom. Ou seja, estovado de... Ela agora está aqui a dormir tranquilo. Exatamente. É, estovado. Brincar com os outros cães, brincar. Saber, muito importante, saber quando o outro menino, entre aspas, está a dizer que não quer brincar. Isto é importantíssimo, um cão saber. Quer dizer, eu fico parvo, como é que na rua tu vais passear um cão e o outro cão está-te a dizer: eu vou-te comer vivo, e há cães que ainda continuam a ir. Isto são cães, coitadinhos, que são muito pouco estimulados. É como ter alguém que não sabe, é tão naivo, é tão, tão desconhecedor da sociedade, que se calhar pega alguém que está com uma arma a apontar a dizer que vai matar toda a gente e alguém chega lá e vai lhe dar um abraço. Não sei o que dizer. Sim, sim. É um bocadinho... É não saber o que é que significa exatamente. Sim. Mas também não podemos ser, também não é óbvio, ao contrário que as pessoas às vezes, muitas vezes pensam, também não é... ir para o parque e soltar o cão e todos os cães vão quem socializar, que eu ouço muito também isso. Não, há uma ciência por trás daquilo. Portanto, então, o que nós fazemos lá? Metemos o cão, abordamos o cão constantemente, como se acompanhássemos num jardim infantil, é como se o miúdo estivesse no recreio constantemente, aquelas horas todas que ele está lá, em que está alguém a monitorizar, sem estar a dizer, que acontece muito. Os meus, vai lá brincar, vai lá. Não, ninguém diz isso ao cão. Quer dizer, ele quer brincar, brinca, quer dormir, dorme, quer roer o pau, roe. Ninguém vai estar a obrigar o cão a dizer, vai lá brincar porque eu quero, tens que aproveitar isto. Não. Deixa o cão. É, só que... aproveitar a personalidade que dá. Exatamente. É. Se no momento que ele tem um comportamento que é desviante ao que é o ser cão, ou que nós achamos, por exemplo, há cães, imagina no caso da Pepper, quando ela era mais nova, ela é um indivíduo com muita, com alguma personalidade suficiente para... Ela estava a brincar com um indivíduo, com um cãozinho... que dizia-lhe, não, agora já chega, está a ser bruta. Só que esse cão não tem força suficiente, nem psicológica, nem física, para dizer à Pepper já chega. Então ela continua a insistir naquilo. Sim. Então aí nós intervimos com técnicas que são, já vêm de alguma documentação que nós fizemos, que são técnicas que basicamente são linguagens corporais que nós adaptamos para tentar dizer ao cão de uma forma universal o que está a fazer está errado. Coisas como pôr uma mão à frente, fazer uma interposição entre os dois cães, um olhar, um baixar de cabeça, um virar a cara, tudo isso que nós começámos a ver, que a maioria dos cães entende essa linguagem no humano, independentemente de falar português, francês, seja, é como se fosse uma linguagem canina que se consegue adaptar ao humano. Uhum. Pronto. E essa abordagem é completamente fora. Nós, às vezes, parecemos malucos, completamente, parecemos malucos, mas é uma linguagem completamente fora do tradicional treino de... E é isso que eu... É a comparação que eu estou sempre a fazer. Nós fazemos ao cão é o seguinte, nós tentamos pôr um miúdo a aprender inglês numa sala de aulas e tentamos que o facto de aprender inglês junto a outros indivíduos sentados numa carteira faz com que ele seja, no futuro, um bom cidadão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tal e qual, como eu estando numa escola de treino, com cães à trela, a rolar biscoitos e olhar para mim... não faz com que ele na rua seja um cão muito educado em termos sociais. Sim. Nem pouco, quer dizer, a comparação é exatamente igual. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E portanto, quer dizer, é essa abordagem diferente que nós fazemos e que está a dar um sucesso brutal. Qual é o maior erro que tu vês nas pessoas que têm cães? Uhum. E depois, que conselhos é que darias a alguém que quer ter um cãozinho? Ok. O maior erro... de pessoas que querem ter cães. Não, que tenham cães. Até de poder antes. Querem ter cães. Sim. As pessoas procuram raças. A internet é um problema. A internet é um problema grande. Porque mostra depois os chibes, todos bonitinhos. Eu até punha as pessoas a fazerem mais um desafio às pessoas. Procurem três raças distintas, independentemente de três raças distintas que conheçam. E vão ver as descrições que vêm na internet. Eu aposto que há uma probabilidade grande em todas elas dizer que cai pouco pelo, que cheira pouco, ou que é um bom cão de família. Quer dizer, a probabilidade é imensa. E, portanto, isso vale o que vale. Os indivíduos valem pela sua identidade. Portanto, o maior erro que existe, talvez... Eu ia dizer uma coisa que até pode não ser politicamente correta. Portanto, eu vou dizer, mas não vou dizer como é. Ok, fica aqui o disclaimer. Sim. Que é, basicamente, o médico veterinário não é um comportamentalista. E às vezes as pessoas seguem demasiado o que o veterinário diz, como se ele soubesse tudo dentária do cão. O veterinário sabe de saúde. Portanto, isto é um... Para mim... É complementar, mas não... É complementar, não muito importante e importantíssimo, mas para a saúde do cão. Okay? Em termos de comportamento, quem está cá são os comportamentalistas. Há veterinários que são comportamentalistas. Não. Tudo bem. Mas o comportamentalista ou o treinador de cães é a pessoa mais adaptada e mais conhecedora em termos de comportamento. Ninguém vai ao médico Ninguém vai ao médico de família, nem ao médico ao pediatra, ensinar ao pediatra a ensinar a ler e escrever uma criança, porque não é a área dele. E nos cães é exatamente a mesma coisa. Isso, não querendo malhar nos médicos veterinários, eles são os aliados, não são, obviamente, são aliados, não são inimigos, mas de facto as pessoas dão às vezes demasiado crédito no médico secundário e isso faz com que depois tragam erros crassos. Também se calhar porque só têm acesso a... Talvez. A médicos veterinários. Talvez, talvez. Mas eu acho que tem muito a ver com a forma como nós vemos a opinião do médico veterinário. De uma forma cega. Às vezes é muito cega. O médico disse, é porque de certeza que sabe. E quando trata de comportamento é muitas vezes completamente ao lado. Portanto, e então aí o pior é a retorno. Tens o médico de família e tens o psicólogo, ou seja. Ou a professora. Ou a professora. Ou a professora ou a educadora. Sim. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Então aí vem o pior erro para mim, crasso de todos os cães que nós apanhamos aqui, há um clássico. É a falta de estímulo até aos 4 meses. Quem tem cães, estimula-os pouco até aos 4 meses, exatamente porque há o problema das vacinas e há o problema de não poder morrer a qualquer instante. O cão fica, os problemas de todos que existem nos cães, em termos de personalidade ou desvios de comportamento, normalmente, tem sempre uma base de maus inícios até aos 4 meses. Ou pouco estímulo, ou traumas que possam ter até aos 4 meses. Tá? Ter saído demasiado cedo aninhada, ou ter ido demasiado tarde à rua. Portanto, isso talvez o principal erro. Mas há outros, como pouco passeio, há pouco estímulo dos cães. Sim, já falávamos. Exatamente. 12 horas. Exatamente, exatamente. Portanto, mas o principal erro, os mais geral, que existe mais geral e está mais difundido, é o cão até aos 4 meses. O cão até quando tem que estar logo na rua, claro, com bom senso, claro que o cão está numa fase mais desprotegida, mas tem que rapidamente ir à rua e ser estimulado com a maior parte de, com o maior número de estímulos possíveis. E esse é o principal erro. Em relação a que conselhos daria então a quem quer ter um cão? Esse é o primeiro. Vão buscar. Se forem buscar cães de raça, por favor, vão a criadores. Isso é uma decisão. Eu não sou nada a favor de. Eu não sou nada daquela linha de pensamento de não, eu não julgo ninguém. Puro, claro. Não, mas basicamente as pessoas dizem há tantos rafeiros no canil, porque é que as pessoas vão comprar cães? Ouça. De facto, para quem tem cães. E se forem buscar tipo um rafeirinho? Se forem buscar um cão mais adulto, mais adulto. Um bocadinho mais adulto. Mais adulto. Na verdade, eu acho que é a melhor opção sempre, é um indivíduo mais adulto. Porquê? Porque não há uma surpresa do cão. Já sabemos o que está ali, é o que é. Uhum. Quem vai buscar um cão tem que saber que há sempre um período de adaptação, não antes de 2 meses. Ou seja, o cão pode ser o cão mais meiguinho do mundo. Até aquele período de adaptação de 2 meses. E depois de 2 meses começar, de facto, a mostrar comportamentos desviantes. Sim. Contactem um profissional antes de devolver o cão. Porque às vezes são coisas tão simples de resolver e as pessoas tendem logo a ir para a opção mais fácil de devolver o cão ao canil. Escolham adequadamente, peçam ao canil para, olha, eu queria ficar com ele 1 ou 2 dias em casa para experimentar. Literalmente experimentar. As pessoas têm que ser pragmáticas nisto, quer dizer, e não podemos olhar para isto, não para fazer um teste drive. Claro, porque eu às vezes acho isto, ai, uma estupidez, é uma coisa. Não, porque é um animal e não pode estar a ser. Não, ouça, é um animal, mas é que vai ser uma decisão que eu estou a tomar para os meus 14 anos. 14, 15 anos, que eu vou tomar esta decisão. E, de facto, os canis têm que começar a perceber que quão mais conscientes são as pessoas, mais querem experimentar. E há indivíduos que simplesmente já não estão. Não vai dar, isto não, simplesmente não vai dar. Não vai dar. Quer dizer, um cão que tem um historial, que matou outros 5 cães, quem vai querer adotar este cão? Um cão que tem 6 anos, já tem um historial, matou outros 5 cães. Sejamos razoáveis. Não é dizer, ai, coitadinho. Não é coitadinho. É, eu vou preterir a energia que vou gastar com este cão, eu vou pensar em não gastar com este cão, e a seguir vou dar a outros 5 cães. Em vez de ter mais um, no meio de 120 cães. A não ser que seja uma pessoa que faça mesmo esse tipo de... Se alguém quiser fazer isto, há um rapaz na Alemanha que só faz a reabilitação deste tipo de cães. Pois. Em canis. E de facto, mas isso são eles, mas não é o que nós fazemos hoje em dia. Mas pronto, mas portanto, eu acho que as pessoas deviam chegar ao canil, ok, achei piada este cão, olha, quero dar uma volta com ele lá fora, para mundo, isto é a primeira passo. Sim. Quero dar uma volta com ele lá fora à trela. E há pessoas que vão logo com alguém, com a pessoa atrás. Pois, mas o cão, o que nós queremos ver é o cão numa situação de sem âncora. Nós queremos. Sim. Pronto. A seguir, olha, eu posso levá-lo, vou ficar com ele uns dias e ver como é que ele se adapta à casa. Uhum. Mas claro que não é. O cão chegou a casa, fez xixi e pronto, já não dá. Claro que não. Não é nada disso. É haver pequenos nadas. Olha, um cão com medos extremos, muito provavelmente não vai ter uma reabilitação assim tão grande quanto isso. Se um cão que vai para uma situação de apartamentos, igual aquele apartamento, tem um medo extremo, ficou 12 horas no mesmo canto, por favor, cão, a pessoa não está a adotar um cão, está a adotar um monte de problemas. Não tenho problema nenhum em dizer isto. A pessoa vai ganhar um monte de problemas com aquele cão, onde este cão, se fosse, se calhar, para uma casa com uma quinta, era super feliz, porque se calhar não tinha as mesmas. Não tinha os carros, não tinha as ondas telúricas, não tinha o carro do lixo que vem à 1 da manhã, não tinha esse tipo de coisas. Portanto, vivia num estado muito mais feliz. Estão a tirar a oportunidade daquele cão e estão a dar um monte de problemas à pessoa que podia buscar outro cão, que eram ambos felizes. Portanto, esta sinergia que os canis não fazem, porque não têm pessoas adaptadas para fazer esta ligação. Sim. Simplesmente querem despachar os cães o mais rápido possível, porque querem salvar, para salvar mais. Isto vai dar onde nós estamos, que é nem uma coisa funciona, ou seja, nem arranjamos cães. Os cães que vão, 50% voltam. Nós temos que continuar a dizer que o bicho para a mão é as pessoas que adotam e depois não conseguem ter um cão. Mas na verdade, não são. Não são. O bicho para a mão está no sistema todo. Olha, um clássico que eu estou sempre a defender. Os cães adotados deviam ser pagos. Devíamos alimentar o sistema. Se há alguém que perde o seu dia todo a trabalhar, a lidar com estes cães, não vamos consecutivamente fazer crowdfundings ou fazer pedidos nos supermercados. Donativos. Por amor de Deus, isso é um sistema que não é sustentado. Então, paguem pelos cães. Responsabilizem. Dificultem, de facto. Ah, mas dificultando, menos cães vão ser adotados. Será? Se calhar vamos dar mais valia a um cão. Quer dizer, as pessoas vão dar mais valor àquilo, não é? Ou seja, também aquela coisa do test drive. Ou seja, vão pagar por um carro. Claro. Portanto, vamos experimentar, claro, como é que é. Claro. Vamos adotar aqui, é criar uma sustentabilidade, um sistema que é completamente insustentável. É puramente emocional. Os cães adotados vivemos num sistema... Num negócio emocional. Que é isto? É vamos salvar a todo direito, salvar. Depois não é salvar nada, é tirar o cão de uma situação que ele é feliz. Olha, vou dar um exemplo. Na Expo andava uma matilha de 5 cães. Eles dormiam relaxadamente, ao sol, estavam lá à vontade. Havia uma senhora que ia lá pôr comida, os cães comiam. O perigo a higiene pública, os perigos de higiene pública, saúde pública, exatamente. Pronto, claro que tem sempre uma questão, mas vale o que vale o meio de 5 cães no parque com mais para o norte, relevados enormes. Os cães ficaram lá faz um mês e tal. Pronto. Até que houve alguém que disse: ah, vamos apanhar os cães. Para onde é que os cães foram? Para o canal municipal de Lisboa. Agora, diz-me sinceramente, tu acreditas que os cães preferiam estar no relevado, ao sol, a dormir, relaxadamente? Quero ir para ali, vou para ali. E depois, por outro lado, repara, e depois é um bocado hipócrita da nossa sociedade, nós temos esta ideia de salva cães, não sei o quê, coitadinhos dos cães. Mas depois, tu falas em castrar os machos e parece que estamos a falar em um assunto extraterrestre. Sim. Quer dizer, e isso é uma parte que nós fazemos de educação social. Quer dizer, nós só aceitamos no ATL machos castrados. Não é só porque cria menos tensão no grupo, porque é menos perigoso também para eles, mas sim porque é uma forma, olha, é a minha forma de educar a sociedade. Quer dizer, e se todos, não houvesse concorrências, que visse nisto uma oportunidade, olhando a lucros e não olhando a educação social, tu vês concorrência que faz, nós aceitamos baixos inteiros todos, claro, que vão ficar ali presos ao lado, claro que aceitam, mas sim. Isto não é uma decisão tomada a ânimo leve, é uma decisão tomada como... É uma forma de eu pressionar a sociedade a parar com esta loucura desenfreada que todos os cães têm que ter bebés, todos os machos têm que ter uma ninhada. A humanização também do... Exatamente. E voltamos à mesma história. E isto é, está a ver, é tudo um ciclo. Fechamos o ciclo, olha. Fecha-se o ciclo. E é isso mesmo. É, constantemente voltamos a humanizar os cães e dizemos, coitadinho, por exemplo, falares a um homem... Olha, o seu cão tem que ser castrado. Coitadinho! E a primeira coisa que ele faz é encolher-se, quase que a guardar os seus. Sim. Mas eu não estou a dizer que vai ser castrado. Eu estou a dizer que é o teu cão que vai ser castrado. Sim. E ainda para mais, as pessoas nem sequer sabem que o macho castrado, se apanhar uma cadela com o ciú, é tudo igual. Faz tudo igual. Ficam presos, fazem tudo a mesma coisa. Portanto, ouro sobre azul, não é? É ouro sobre azul. E, portanto, de facto, é uma das coisas que nós temos que melhorar na nossa sociedade, de facto, é essas incongruências, às vezes, que existem. Pois, de questões. Sim. Tiago, onde é que as pessoas te podem apanhar, a ti e a tua equipa? Portanto, nós estamos, o mais fácil é o nosso site, equipa.tiagopatel.com, portanto, www.equipa.tiagopatel.com. O nosso Facebook, que é equipa.tiagopatel.com, ou através dos nossos contactos telefónicos, mas também vou encontrar lá nos sites. Okay. Pronto. Pronto, e a partir daí, nós, a base é sempre igual. A pessoa liga, faz uma avaliação e a partir daí fazemos um plano de trabalho para o cão. Há cães que são impossíveis, há cães que são impossíveis, sim, que não há nada a fazer. Há cães que eu digo, olha, eu nem sequer vou deixar que a senhora gaste dinheiro, porque não dá lá nenhum, mas a maior parte deles tem uma progressão boa e grande, ou então não, eu só quero que o cão corra e brinque com os outros, ou seja, um animal social e equilibrado. Sim. E façam isso. Okay. Mais coisas. Pronto. É tudo. Acho que também já estivemos a falar uma hora e meia. Pois é, bem que ainda estava-me a dizer. Pronto, Caio. Então, se precisares depois de alguma coisa, diz-me. Okay. Tá, sim, senhor. Obrigadíssima. Pode. E pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que nos podem ouvir agora no iTunes e no Stitcher e noutros programas de podcast que nos vossos telemóveis. Também estamos no Facebook, em The Pool Podcast, e também temos um e-mail onde também podem enviar perguntas, sugestões, até se podem voluntariar para serem convidados cá no podcast. É poolpodcast@gmail.com. Portanto, é poolpodcast, mas sem o de. Espero que tenham gostado e até para a semana. Thank you.